São Paulo, agosto de 2007, albergue São Miguel Paulista. Vários climas dentro de um mesmo ambiente, uns malucos que em busca de virada, outros transpirando ódio, uns que a rua já desumanizou, várias fitas, várias contradições mesmo dentro de um mesmo espaço, tá ligado? Uns com bondade, outros com maldade, vários baratos. Aí eu subi correndo na ala masculina mais ou menos 6 horas da manhã, como de costume, pra acordar os caras e tal. Vários leitos baixos, vários corpos e tal. E me deparei com uma mulher com uma criança no colo. Eu falei, meu, o que a senhora tá fazendo aqui na ala masculina? Aí ela respondeu assim, naturalmente, assim, tal. Eu fiquei espantado, né, mano? E ela falou, aqui eu vejo o sol entrar por essa fresta. Caralho, a natureza entra aqui, mano. Um lugar estranho. Eu descolei um lugar estranho, cheio de veneno, e na contradição eu pude observar. O brilho do sol invadindo a fresta, atingindo a testa do albergado preto, que no leito baixo veio se deitar. Logo imaginei, o corpo ficou, minha mente foi pra outro lugar. Na imensidão dos fatos, tudo era visível, que os dois opostos iam se encontrar. Que era contemplado em alguns instantes, o fervor do sol ia castigar quando ele puxa a carroça com papelão. Ele era ouro lapidado fino, filho de um jagunço pelo tempo embrutecido, fruto que o dinheiro não consome. Tá na margem, marginal, marginalizado, atingido pelo brilho do sol, foi contemplado, mas depois foi castigado. Bebeu da água limpo, humanizado, caiu na lama podre, encharcado de cachaça, ganância, miséria, desgraça, acumulado pelo homem, naturalmente o albergado. É estranho como o ser humano num caminho curto pode derrubar. É estranho como a natureza num caminho longo pode humanizar. É estranho, estranho, oh, lugar estranho. É estranho, estranho. É estranho, estranho, oh, lugar estranho. É estranho, estranho.